Mataram meu parceiro que andava lado a lado assim. Não sobe, desce, cai nem fosse vai. Sentou um testiculando quase a casa do caralho. Mataram meu parceiro que andava lado a lado assim. Não sobe, desce, cai nem fosse vai. Sentou um testiculando quase a casa do caralho. Caçapa agora voltou pra rua, mais cabuloso, nervoso, profissional no crime. Ei Zé, arruma as malas que ele tá de volta. Daqui pra frente, as regras daqui vai mudar. Assalta a padaria, só Zé Dona Maria. Quem enquadrar os trabalhadores vai conhecer o terror. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Meus parceiros me receberam pro churrasco. Das vagabundos saem no tapa pra me disputar. Eu quero as duas, vem cá, diretoria já. Machista no balão, nego trinca na pista. Maluco que sem querer sempre chama atenção. Mulher bonita, no som curte Racionais. Na paz, sei lá, pode crer, jaz. Perdeu pai, mãe, desplicência do SUS. Foi adotado pela senhora R.U.A. Cheio de maldade noturno e vários planos, conexão Itabira, Neves, BH. Vim pra trincar e não tô de brincadeira. Tava agarrado para as pilantras conspirando besteira. A cadeia abre as portas, casada agora está de volta. Eu não sei se isso vai ser bom pra você, mas algo vai acontecer. Faculdade, universidade, tu traladeira. Formado no ladrão, mas graduado da cadeia. Professor do crime nas ruas. Infelizmente a guerra continua. Mais de 100 por hora. Os motos pedes, bandido num Opala. Da hora, de roda liga leve, os vidro fumê. Do jeitinho que os moleque na favela quer ter, que quer vencer na vida e tem sua influência. E um dia eu vou crescer, caçar pra referência. É doidão, muita coisa mudou. Vários barracos, buracos, ruas de terra. Clima de guerra. Os botecos estão lotados de criança. É triste concordar, mas eu sou a esperança. Que se dane, o sistema quis assim. Cesta básica, quieta nos barracos, vem de mim. É, pra correr, elite, pra esconder. Que pra entrar na favela, eu busco é de você. Enquanto você fala de mim no escritório, eu crio uma serpente no meu laboratório. Porque se depender de você pra eu jantar, sempre vai faltar o feijão no meu lar. Arma de fogo e põe respeito, eu meto logo duas na cintura. E sai a sua captura. A cadeia abre as portas, caçapa agora está de volta. Eu não sei se isso vai ser bom pra você, mas algo vai acontecer. Faculdade, universidade, tu traladeira. Formado, lado lado da cadeia. Professor do crime nas ruas. Infelizmente a guerra continuará. De rap, sempre bom interpretar o ladrão. Vai rimar seus problemas e vão zoar o sistema. Dar o primeiro passo pra quebrar as algemas. Sangue bom, escuta o som, se liga e acha normal. Se identifica com as letras, fita o rap nacional. É isso, caçapa, é só mais um coadjuvante. Mas na vida real, parceiro, tem os fãs. Não sei se eu vou alcançar seu entendimento. Expondo a periferia, rimando o sofrimento do meu povo na escola. Ser professor, e quando tem o ensino é muito inferior. Eu vou crescer um dia, vou prestar o vestibular. A vontade é forte, o ensino é fraco. Não dá pra passar no final das contas. Mas um desempregado na rua. Ei doutor, por favor, me ajuda. Quem é da capital nem se comove, é normal. É medico no lixão, caçapa no sinal normal. Vai, vai, vai, desce o carro, maluco. Vai, ele tá de volta. E da sua roupa, tenta copiar.